Paulino Peach. Como consegue ser tão linda? A dose certa de pecado e adrenalina, doida pra se entorpecer, pegando fogo na piscina. Na nossa cena, pode filmar, tá só eu e você, deixa o mundo acabar que nós segue vivendo. Deixa o mundo lá fora e perde tudo dentro. Aperta braba, eu meto macho, vou pra cima, não valho nada, tá na cara que nós combina. Nós tem a vibe, sempre sai ganhando. Entra na nave, o pai tá no comando. Melhor suíte, vinho italiano. E no final do filme ela segue sentando. Ela faz mágica comigo, mente sádica sem filtro. Se eu quero eu faço acontecer o que vários queria viver, na prática eu vivo. Enquanto isso, deixa o mundo acabar que nós segue vivendo. Deixa o mundo lá fora e perde tudo dentro. Aperta braba, eu meto macho, vou pra cima, não valho nada ainda. Deixa o mundo acabar que nós segue vivendo. Deixa o mundo lá fora e perde tudo dentro. Aperta braba, eu meto macho, vou pra cima, não valho nada. Tá na cara que nós combina. E você pelado é combinação, perfeição e tesão. Nós dois entrando na brisa do vinho bom, você já tá na minha mão. Os problemas cê deixa lá fora, fica à vontade, essa é sua hora. E depois é difícil querer ir embora. Me pede um drink, eu sirvo um destilado. Me traz a sede, eu tô com baseado. Melhores kits, nós tá comprando. E no final da noite, nós tá roletando. Não quero ser só mais um. Me mostra quem você é. Eu sou um cara comum, com a fama, a grana. Eu não mudei. Deixa o mundo no off, nós segue vivendo. Aperto a braba, eu meto marcha, vou pra cima, só pra cima. Enquanto isso, deixa o mundo acabar que nós segue vivendo. Deixa o mundo lá fora e perde tudo dentro. Aperto a braba, eu meto marcha, vou pra cima, não valho nada ainda. Deixa o mundo acabar que nós segue vivendo. Deixa o mundo lá fora e perde tudo dentro. Aperta braba, eu meto macho, vou pra cima, não valho nada, tá na cara que nós combina.